Rádio Planalto, 1390 kHz. Um amor de rádio. Planalto. Muito mais música. Não mais sem você. Super Rádio Jovem. Um amor de rádio. Quero um amor decente. Nossa paixão desmoronou e só você não viu. Sua casa caiu. Rádio Planalto. Um amor de rádio. E mesmo assim, sem esse coração, eu acho que vou continuar te amando. Iê, passo o dia, passo a noite, tô apaixonado. Coração, o peito sofre sem você do lado. Ligando você com o sucesso. Super